Através da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Civil de Foz do Iguaçu, a Delegacia Especial do Adolescente apresentou à imprensa um relatório estatístico dos trabalhos realizados pela especializada em situações envolvendo menores no ano de 2013, salientando que foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão a adolescentes infratores e confeccionados vários boletins de ocorrências circunstanciadas de atos infracionais realizadas durante operações policiais. Foram cumpridos 122 mandados de busca e apreensão, com apreensão dos adolescentes e encaminhamento dos mesmos ao SENSE. Foram confeccionados 685 boletins de ocorrência, termos circunstanciados e atos infracionais envolvendo menores. Foram 399 adolescentes apreendidos, sendo destes 119 por tráfico de drogas, 62 por roubo e 49 por furtos. Número de drogas apreendidas em 2013: 700 quilos de maconha, 820 gramas de cocaína, 1,2 gramas de crack, 6,5 gramas de pasta base de cocaína. Armas apreendidas: 13 revólveres, 5 pistolas, 8 fuzis e uma espingarda. Ressaltando que esses 8 fuzis foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal e encaminhados para a Delegacia Especial do Adolescente. Um destaque para a operação mais importante do ano, denominada Olho de Chiva, que contou com a participação de policiais do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A operação contou com 35 agentes da Polícia Civil de Foz do Iguaçu, 60 de Balneário Camboriú e 5 de Porto Alegre. A operação foi deflagrada simultaneamente em Foz do Iguaçu, Camboriú e na cidade de Portão e região metropolitana de Porto Alegre. Foram 8 pessoas presas em Foz, 6 em Santa Catarina e 1 em Porto Alegre. Foram apreendidos mais de 150 quilos de drogas. Recuperado um veículo roubado, 8 fuzis e 6 quilos de pasta base de cocaína. O nome de Olho de Chiva para a operação foi dado em virtude do LSD que a quadrilha vendia. A imagem de um deus hindu denominado Shiva aparecia nos micropontos de LSD que eram comercializados. Tudo isso em decorrência de uma ação onde uma garota de 17 anos foi apreendida saindo de Foz do Iguaçu. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.